cidade do Rio, 5974, guarda presente, Mótima? Rio 5974, guarda com a reação. 5974. Rio 5974, autorizado, Vana, para hoje, Mótima. Presente, presente, Mótima, obrigado. Xané 6224, decolado ao zona 8, modifique o transponder para 0260, 0260. Modificou para 0260. Sim, chame controle de Salvador em 120, decimal 8, Xané 6224. 208, grato. O Xané 6224 completará a decolagem, subindo de voo na navegueira, autorizado voo na praia de Conde. Conde, graças. Dois Salvador, boa noite, ajuda 713, informação Romeu. Ajuda 713, acima identificação. Identificou a posição Conde na... presente momento, ajuda 713. Ajudei 713, contato radar 72 milhas no setor nordeste de Salvador. Vou na praia de Ponte e reposto em ideal de descida. Cuidado, Ponte, reposto ideal. Ajudei 713. Né? 5974, chame de centro Recife, na frequência 1, 25, próxima 1. 1251, Rio 5974, boa noite. Rio 41107, desça sem restrições para 2.000 pés, ajustado na 098, livre LS Exceira, pista 10, aposto localizador. Desce para 2.000, ajuste no 098, está autorizado o LS Exceira, pista no 0, azul 41107. Na 212, autorizado descida até 4.000 pés, ajustado na 098. É 212, inicia adução para 2209. Salvador, eu vou no 868 para autorização Aracaju. 868, boa noite. Informação Romeu, Aracaju, pronto, cópia. Pronto. Boa noite, 68, autorizado Aracaju, conforme rota, nível 230. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, aposte direto. Aciona 5017, controle 120 decimal, então. O 230, pista 10, curva esquerda, Puca Jamo, após voa direta na Caju, 5017, 208. Boa noite, 68, cotejamento correto no portão 1, no reporte, quando pronto. Parei, está pronto já agora. O voo, no... Boa noite, 68, autorizado a puxar acionamento, reporte para o táxi. Ana 224, voo direto, a Romeu 363. Eu já disse que vai ser 2 mil, posto estabilizado, 612, segue tráfego a 12 horas, 8.5 milhas, o eco 190, conforme dona. Visou 4107. 4107, completa final, 1895. 1895, 4107, obrigado, bom final de semana. Salvador, a minha 224, para o destino. Aguarde para o destino, minha 224. Aguarde. Azul 4107, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1,60 graus, 07 nós. Livre, pouso 90, azul 4107. Oxalema 250, essa notificação do CV Chegada Mari para o nível 050. Via Chegada Mari para o 050, 6250. Para descer o Azul 2713. Azul 2713, isso para 4 mil pés, o ajuste no 017. Claro, 4 mil pés, ajuste no 017, Azul 2713. O 284 se separa um nível de 1100. 1100, minha 284. Chama 212, chama torre 1295. 1098, boa noite, você viu chegada Marte para o nível 060. Chegada 060, alguma chance de voar em estátua, por favor? 1098, matei o perfil da chegada, né, como número 3 na aproximação. Canal 1224, a 63 milhas, nordeste, velho, Salvador, seu radar está encerrado. Mantém o nível 190, chama o ponto de Aracaju, 1203. 203, obrigado, ponto. Chané 6212, Torre Salvador. Na sua escuta, aproxima. Na sua escuta, 6212. Rio Janeiro 6212, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, ventuno 60 graus, 07 mais. Pouso autorizado, Janeiro 6212, como reserva. Una, confirmando 4000 ainda, o azul 27 na 3? Afirmativo, 4000. Tente azul 27 na 3. Salvador, recebeu 6212? Recebido agora 6212. Ah, Chenner 6212, no solo 33, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1. Direita, solo 121, como recebe? Maria Z3. Ok, então, Romeu agora no foco. Chama 212, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa autorizado, reporte antes da Juliette para 6212, como recebe? Alto e claro, 6212. Alto e claro, 6212. Táxi do 868-170 a bordo, autorizado. Salvador, 2h15. 268, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118 do Sinal 95, ajuste no 017, meu voo. Já o ponto de espera, 2h15. É 2002, ingresso é Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, cara, é 2002. Reporte estabilidade. 20 azul 27, Mateus autorizado 2000 pés, 2017. Teorema 258, reduza para 230. 230, 96258, Tocha. 250, tem restrições para 3000 pés, ajuste no 017. Tem restrições para 3000, no 017, 6258. Zero Gol, Gol 968, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 160 graus, 08 nós. Oito, decolar 238, aciona o transponder 50-17, 50-17, chame e controle Salvador em 120, decimal 8. 208, aciona 50-17, 1-8, da 8. 1-0, aposta com rota, nível 370, decola da pistola 0, primeira curva à esquerda, segue pistão de saída PUCA, transição ZIPAR, aciona 5024. Controle 120, decimal 8. Autorização 370, PAN. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o Xenema 258, deixa para 2, seu pé, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado, não é para estabilizado, né? 2500. Bruno 098, tem restrições para 3, seu pé, o ajuste no 017. 3000, 1017, Bruno 098. Azul 2703, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 05 nós. Pouso autorizado, pistão 0, azul 27, na 3. Lima 258, sobre torre 1895. 1895, boa noite. Isso para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado final, ele é reporte estabilizado. 2000 no 017, reporte estabilizado. Ou no 019. Sim, 6258, na aproximação. Permanece para o pushback de acionamento na frequência 1970. A frequência? 1211, reporta quando pronto, 1170. Sete no 3, no solo de 4-3, libera direito e reporte pista livre. E livrando, azul 27 no 3. Tem chame controle solo em 1-2, 1 decimal 1, azul 27 no 3. Pesando 1, boa. Oceaner 6258, vento 1,70 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Pesando pouso 1-0, Oceaner 6258. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 3, Romeu. Toma Recife no 2085. 2085, 8989. 3, Romeu, azul, 27, no 3. Estabilizando, gol no 098. Gol no 098, chama torre 1895. 1895, obrigado, boa noite, 098. Salvador, voo 1098, bom dia, ou melhor, boa noite, final da 1098. Voo 1098, boa noite, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 017. Sim, estou aguardando autorização, voo 1098, obrigado. Oceaner 6258 no solo de 45, libere direita, chame controle solo em 121 decimal 1. Beleza, vai chamar solo 21 decimal 1, 6258, boa noite. Boa noite. Chama 258, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 5, Romeu. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 5, Romeu, 6258. Doutor Cordial, boa noite, passarinho 2224, cliente da Romeu. Passarinho 2224, boa noite, voo direto ITAP, para interceptar a chegada na área, reporta os dois de tudo. ITAP, está em ideal de destino 2224. Isso para o nível 050, passarinho 2224. 050, 2224. Estabilizou o 6908. O 6908, chama torre 1895. 1895, boa. Zona 098, no sala de 48, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 211, solo com 098. Uma boa noite, eu vou 109. 098, boa noite. Autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 341. Alfa Juliette, portão 341. Ou 109. Azul 6908, no solo 51, primeira próxima direita, chame controle solo em 121, decimal 1, boa noite. Primeira direita, solo 211, 6908. Boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte antes da taxa 5 Lima. Taxi Alfa, reporte antes da taxi 5 Lima. 08, ingresso aqui na posição prevista 5 Lima, parte 3. Lima na parte 3, vai entrar atrás de aqui, na 2-0-0. 7-3891, pista via chegada ao Bosque, para parte no pé com ajuste no 017. Via 2-4-3-9. Esta vez 224, espera 2 no pé, ajuste no 017, autorizado final, ele é reporte estabilizado. E 207, desce 2 mil, chama de avanço, está avisado na X-Ray, 0-2224. Salvador, boa noite, Azul 4062, informação, pronto. Azul 4062, deixa ver chegada Mari, para o nível 050. Como foi a posição de táxi? 4062, inicialmente mandou um perfil, segue como número 3. Ok, sim. Boa noite, voo 1972, informação, meu. 1972, boa noite, deixa eu chegar a Mário para o nível de voo 060. 2-2-2-4. Fazer 2-2-2-4, chame torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, boa noite. Noite, passageiro 2-2-2-4, ILS. Passageiro 2-2-2-4, boa noite. Reporte passando externo, baixado e travado. Ajuste no 0-1-7. 17, suporte anel externo. Externo, baixo travado, 2-2-4. Passarelo 2-2-4, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Pouso na 1-0, 2-2-4. Corro 972, desce até o 060, mantém o perfil, segue como número 4 na próxima. 3891 sem restrições para o 2 no pé, com ajuste no 017, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 329. Passarela 2224, no solo 05, liberei para a sua direita, chame controle solo em 12, 1 decimal 1. Liberar para a sua direita, 211, passarela 224. 0070. azul 4062. Desça para 3.7, sem restrições, o ajuste no 017. Foi totalmente entrecortado, 4062, perdeu 3.000 com 17. Sim, azul 4062, desça para 3.7, ajuste no 017. Obrigado, 4062. Bruno 172, essa identificação do serviço chegada Mário para o nível de voo 080, reduza para 2509, segue como número 5 na próxima série. O Eco está faltando voando direto e papo. O 172, sem restrições, desce para 4 no pés, o ajuste no 017. É, está em 3891. Está em 3891, chame torre 1895 de pouso. Sim, obrigado. Azul 4062, deixa para 2 no PS, porteiro estabilizado. Pois é, porteiro estabilizado, 4062. Essa porteiro está autorizado no voo 050. Quatro online. Guarda, 2224. O 1972. Reduza para 2209. Segue o tráfego na posição de 2 horas a 10 milhas. O ECO 190 com 190 de grau speed. Sim, reduzido 2209. Vai atingir o 060-060-972. Bruno 972, desça para 3 mil pés, o ajuste no 017. E 17 autorizado, 3 mil pés com 197. O que é a frequência da torre, por gentileza? 118, desça para 9. 1895 não responde. Sim, em 121, desça para 1. 1211? Sim. Salvador, está em 3891. Bruno 170, sábado 10. Como é que escuta, prossiga. Tráfico avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 6, 0 grau, 06, nós. Livre pouso. Autorizado pushback em coordenação com a equipe de solo, no través do 8, reporta para o acionamento. Entra autorizado, no través do 8, vai reportar para o acionamento. Com o 972, reduza para 200, descendo para 2.7, reporta estabilizado. 19-7. Ano no solo, zono zero, libere direita, chame controle solo em 121, decimal ano. 21. Azul 4062. Azul 4062, chame torre 118, decimal 9. 22, 95. Olha o Salvador, está 3891. O nono 72, desça para o nível 050. 050 com o nono 72. Pouso autorizado, pistola 0, vento 160 graus, 08 nós. Revistando, sinal de 6 milhas, livre pouso, 4060. Papapá, Eco, Papá, Hotel, desça para 3 no PES, o ajuste no 017, reduza para 200. 6.000 no 017, reduzindo para 200, Hotel. Fecha, Juliette. Ok, eu matei. 1228, boa noite, vista de chegada Mário para o nível 050. Dia Mário, 050, 1228. Estabilizou, gol 1972. Gol 1972, chame torre 1835 gol. Obrigado. Torre, boa noite, gol 1972. Gol 1972, boa noite, mantenha a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa o tráfego número 1. Aproximadamente uma milha da cabeceira. 1-9-7. Essa passou o céu, desce para o 2 no pé, reposto estabilizado. 2-0-0-0, já passarei estabilizado, tá? Azul 4062, no solo Alzano 4, libere direita e reporte pista livre. Direita, reporte pista livre, Azul 4062. Gol 1172, reduza para 230. Isso está em restrições para 3.000 pés e ajuste no 017. Reduz 230, desce 3.000 pés, ou no 017, gol 1172. Do pista 1-0, vento 1-60 graus, 0-6 nós. Livre pouso 1-0, voo 1-9-7-2. Autorizado o táxi real, só mantém a estrela Juliette. Real, só mantém a estrela Juliette, só mantém a estrela Juliette. Para o táxi do voo 1170 com 88 a bordo. 5 horas de autonomia, alternando a tela. 1170, utilizado o táxi, via parte 1 no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, turno 1, 1-8-5-9-5, ajuste no 017. Utilizado o táxi, via parte 1 no ponto de espera, 2-3-3-4-5, para o voo 1170. Então, mandou 1-7-2. 3, dá uma vez. Essa torre chama torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, até. Muito boa noite.